503, chamará o controle 1-1935, grato. Controle Salvador. Patrulha 03, confirmando seu prossegue via litoral. Afirmo, prossegue via litoral. Prossegue via litoral, quando possível, sou estimado para ingresso na terminal Aracaju e estimado para o través de Aracaju. Agora. Recife 1251, alterna 133-25. Papapá, uniforme Mike, uniforme, informação Oscar, confere para Belo Horizonte, nível 260, confirme o pátio que se encontra. Gente, uniforme Mike, uniforme autorizado Salvador BH, nível 260, via Bridge Up Zulu 16, decolagem da 17 após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, voa direto à posição Bridge. O controle 120.8 aciona 5006. Uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, cotejamento correto, qual o POB? É, tá com 2 a bordo. Ciente 02, chama agora a torre 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste no 019, tem um bom voo. Uniforme, Mike, uniforme. Voo 1072, essa é a identificação, chegada a Mare, desça para o nível de voo 050. Sente grata ou patrulha? Zero. Azul 9, seus nomes chamam Recife 2625, alternando 2645, obrigado. Bom dia. Bravo Delta, prossiga. Paulo Salvador, muito bom dia, 3521, da Oscar, 180 para a Vitória da Conquista. IP 5221, bom dia, Vitória da Conquista, o nível 180, tem o 200 já aprovado, solicita o 18? Ok, 200, por favor. Gente, o TRIP 5221, autorizado Vitória da Conquista, ao nível 200. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto Conquista, o controle 120.8 aciona 5023. Ok, está autorizado o 1201 para a Vitória da Conquista, decolagem 10, primeira curva à direita, Arbor. Após descer o controle 1208 e transponda 5023. Cotejamento correto na remota, chama pronto. Pushback, acionamento 35221. Camarada, 5221. Abaixar travado? Firmativo. Ajuste no 019, vento em Salvador, 100 graus, 079, pouso autorizado. Pouso autorizado, 319. Bravo Delta autorizado, cruzar 17 via Mike Lima, na Lima chama solo 129. Dan 3859 Curitiba ao nível 360, confirmando já está pronto para o pushback Flamengo. Stint, autorizado, Curitiba ao nível 360 via Up Zulu 21. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após Elefa. O controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-0-2-0. Então 3859 correto, portão 1-0, chama pronto para pushback finalmente. Ocean E-6312, portão 2, pushback acionado. Ocean E-6312 autorizado, chama táxi. Afirmativo. Para apoio de acionamento, E-3304. Então 3304 é o número 2 no setor, Airbus da Avianca, à sua direita no 02 já vai iniciar, aguarda para o pushback, o T3304. Tá ciente, T3304. Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5. 1-6-0-5, Charlie 402, passando agora a retaguarda, após a liberação pelo tráfego de pequeno porte, autorizado na remota, chama pronto para o táxi. Livrou, canal Alfa, você escuta. Ocean E-311, bom dia, táxi, via Alfa e reporta antes da Datsue Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar a E-311. Após a passagem do Charlie 402 à retaguarda de pequeno porte, autorizado no 5, chama táxi. Solo, Bono 923, autorização para o Chidac Sanamente, na posição 06. 923, autorizado, chama táxi. Autorizado, pode táxi, Bono 923. Bravo Delta, a G que é uma centena planeando que só um minuto para cópia. Controle. Tá agora 20 milhas de Salvador, tem frequência livre, ingressando na terminal Aracaju, chame esse controle em 120.3, bom voo. Oceano 63, o Nono mantém a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Frequência do solo, na frequência do solo. Oceano 63, o Nono mantém a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Vai aguardar para o ingresso antes da Juliette, 63, na hora. 3663. Pode confirmar, da equipe de solo aqui, não está visual com a aeronave. Já passou, está saindo da guarda, não? Afirmo, TAM 3663 e o Gol no 923 estão liberados para o pushback e acionamento. TAM 3663. 2378, vai iniciar então. Ah, solo azul 4299, meu portão 8, está sendo pushback e acionamento. Gente, o azul 4299 é o número 2 no setor, aguardando. Mantendo posição. Juliette, Bravo Delta, cópia. Tango Juliette, Bravo Delta, cópia. Autorizado GQE, uma centena, plano Yankee, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após direto GQE, controle 120, décima 8, aciona 5562. Cortejamento correto, chama para acionamento no pátio 3, Juliette Bravo Delta. Gol 1072, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado final do procedimento ILS e reportabilizar no localizador. 2000 com 1019, reportará estabilizado Gol 1072 ILS e da 10. Na Natal, 3 horas. 3 no 2, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 1099, bom voo. Ok, direita, ponto de espera 1895, obrigado, Sérgio. O Gol 1923, na escuta? 923, siga. Ok, mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback. Vamos manter a posição, vamos lá, 23. O Gol 1605 poderia confirmar os dados? Autorizado inicialmente até através do 612, é o Gol 1605. 6319 da Oceané, ingresso até o portão 03, via Juliette. Ingressando para 3 via Juliette, grato, 6319. TAM 3304 é o próximo no setor, aguarde. Tá, sim. 6312.0.10. 6312, ali mantém. Ali mantém 6312. Autorizado, ingresso decolagem 90, 150 graus, 159. Linha decola 90, 6312. Gol 1605 autorizado prosseguir, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 1099, bom voo. Gol 1923, após a passagem do Boeing da companhia na retaguarda, autorizado no 62, chama táxi. Azul 4299, autorizado no 8, chama pronto para o táxi. Autorizado, puxa e acionamento, chama da táxi, azul 4299. TAM 3663, segue o Boeing à frente com o número 2, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 019, bom voo. Sun 3304 coordena com a equipe de pátio após a passagem do Airbus da companhia retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Inicia no 04, chama táxi, Sun 3304. Ok, após o Airbus vai coordenar, está autorizado, Sun 3304, chama táxi. Livre acionar, chama pronto para o táxi, Juliette Bravo Delta. Para push, vem aqui o acionamento. Sente, trip 5221 no número 2 no setor, mantenha a posição e aguarde. Está aguardando. Sou de Salvador, boa tarde, Oxana 63, bom dia, Oxana 6312. Oxana 6312, contato radar, saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 350. PUCA 350, 6312. Com 1019, clareza 3, voo no 072, livre pouso na 10. Autorizado, pouso autorizado, ajuste no 019. Voo no 019, pouso autorizado, voo no 072. Sim, está livre, acionamento na posição, aguardando para o pushback, então 3259. Papa Romeu, correção, Papa Tango, Romeu, Tango, Golf, cópia. Autorizado Salvador para Serra Novembro, Tango, Romeu, 1 a 100, plano Yankee. Decolagem da pista 1 a 7, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, após direto destino. O controle 1208 aciona, 5031, Papa Tango, Romeu, Tango, Golf. Tango Golf, cotejamento correto, qual o BOB? Para acionamento, táxi, decolagem, chama agora a torre, 118, decimal 95, o ajuste no 019, tem um bom voo. Táxi, 1923, 190, Galeão, 3 horas e 30. Voo no 923, autorizado o táxi, vai seguir o Airbus da TAM através do portão 04 até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera vai chamar a torre 118 decimal 95, com ajuste agora 10019, tem um bom voo. Sente, Juliette Bravo Delta autorizado o táxi inicialmente até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1. Solo Gol, Raul Solo, Atu 42, Ravnado, Petito, táxi, 1, 2, 4, Serra Bravo, Golfo Lima, 3 horas e 40. Azul 4299 autorizado o táxi, vai seguir o Boeing da Gol no através do portão 612, via pátio e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, com ajuste no 019, tem um bom voo. Segue o parque da Gol, pátio e Índia, ponto de espera da pista, 10, 12, 13, 19, 95, com ajuste no 019. Pode sair do azul. O trip 5221 na guarda, a passagem de um Charlie 402, a retaguarda após iniciar na remota e chama táxi. Trabalhei, trip 5221. Lima, Kilo Zulu autorizado ingresso, segue o Embraer da Azul até através do portão 612, é o Lima, Kilo Zulu. Táxi 3304, está com 180 a bordo, alternando com 4 horas de autonomia. localizado direita via Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 09, tem um bom voo, TAM 3304. Via Índia, 1895, a torre 019, TAM 3304. Solo Gol 1072 na Alfa, bom dia. Gol 1072, bom dia. Prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Reportará para ingresso na Juliette, Gol 1072. TAM 3859 é o número 2 no setor, tem um ATR da Trip e a retaguarda já autorizado, mantém a posição em aguarde. 1-8-8-8, senta alfa. Gol 1-8-8-8, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Acione a identificação, Mari, desça para o 050, gol 1-8-8-8. O Juliette Bravo Delta segue o Embraer da Azul via Pátio Uno e Índia. No ponto de espera da 10, chamará a torre 118.95, ajuste 1019. Estou para 130 com 8 nós. Quer decolar a 35 na Momo? Não vai ingressar, vai prosseguir a 35 após perfil Momo. Os 23, controle, 1208. 208, falou Marden. Salvador, bom dia do Gol na 605, subindo a da El Leda, na 3. Gol no 605, contato radar, saída da El, subindo a tendência de voo 360. Subindo para 360, Gol na 605. Gol no 072, mantenha antes da Juliette aguardando para o ingresso. Mantenha antes da Juliette, gol no 072. Foco previsto. A 170 para o 350, Júnior 6312. Confirme? É, cruzando o nível 180, Júnior 6312. Segui, tá 3304. 12685, alterna 12545. 12685, Júnior. Com a equipe de pátio, após a liberação do ATR, a retaguarda autorizado no 10, chama táxi. Após o ATR, então... Decolada 35 mesmo ou 17? Precisado ingressar, reporte alinhado e pronto na 35. Pátio 3. Após a liberação da passagem pelo Juliette Bravo Delta, autorizado para seguir até o pátio 3, Lima Kilo Zulu. 63, decolar 227, controle 120, decimal 8. 208, tá 3663. E 5221 não prossegue até o través do portão 612. 3663, sai de contato na saída da EL, sua nível de voo 340. 340, tá 3663. 923, ciente, mas é ponto espera. 221 não mantém através do 612 e aguardando para prosseguir. Uniforme? ...304, autorizado a decolagem, 150 graus, 89. Aspecto autorizado a decolagem, está 3304. Bono 923, Alem Mateo no zero. Alem Mateo 10, Bono 923. Romeu Tango Golf, autorizada a sua decolagem, o vento de Salvador 60 graus, 612. Ciente, mantém a ponte espera azul. Bom no 072, prossegue Juliette, portão 01. Juliette 01 no Bono, no 072. Controle de Salvador, tá 3304 na árvore lá. 3304, contato radar, saída árvore, suba e mantenha nível de voo 360. 360, solicita pro Adelar. Tá 3304, mantém árvore. Vai, mantém. Controle de Salvador, muito bom dia. Papa Tango Romeo, Tango Golf, decolada 35, perfil da Momo. Papa Tango Romeo, Tango Golf, contato radar, saída Momo. Suba e mantém nível de 100. Momo, 100, Tango Golf. Tá com o gordinho aí, mano? Ele mesmo. Valeu, adianta. Bom, bom aí, camarada. Valeu. Bono 923, autorizado a colagem, 60 graus, 59. Azul 4299, após o gol ali, mantém. Após o gol ali, mantém. Afirma, devido a perfil de saída, o senhor vai ter que aguardar 3 minutos para a colagem. Ok, aguarda, pode aguardar ali, afirma, vou aguardar alinhado.